Atenção, amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Alô, moçada! Por aqui nós estamos chegando na sua rádio preferida, mais um programão chamado Baú Sertanejo. Olha que prazer imenso em estarmos juntos por aqui e a partir de agora tocando sempre os grandes sucessos da nossa música sertaneja. Para começar o baú dessa quarta-feira tem Christian Ralph, Luz da Minha Vida. Na sequência vem Leonardo e Eduardo Costa, Borbulhas de Amor. Quarta, bem de semana, no ar o Baú Sertanejo. Cansado

O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Meu mundo agora perdeu de vez a cor da esperança. A minha vida perdeu sentido sem teu calor. E desespero e choro às vezes que nem criança. Ao te perder, fui jurado a morrer de amor. Há um ano atrás você me queria por seu amor, eu já morria. Há um ano atrás matei seus desejos, agora é outro e tenho seus beijos. Meu mundo agora perdeu de vez a cor da esperança. A minha vida perdeu sentido sem teu calor. E desespero e choro às vezes que nem criança. Ao te perder a morrer de amor. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Volta. Esse é o nosso baú de quarta-feira. Quem vos fala é o seu amigão de sempre, o Elber de Andrade. Prazer. Vamos juntinhos aí com você aqui na sua rádio preferida, tocando os grandes sucessos da música sertaneja. Mato Grosso e Matinhas, Coisa Mandada. Na sequência, vem Chitãozinho e também o Chororó com a música Frio da Solidão. A saudade dói, corrói, deixa cicatriz, te faz prisioneiro nas garras da solidão. Você corre o risco de nunca mais ser feliz quando ela chega e mora em seu coração. A saudade é uma avalanche de sofrimento, se for do tamanho dessa que eu trago no peito. Se prepare, não é fácil segurar. E se você vacilar, vira paixão e não tem jeito. Infelizmente essa saudade é assim, tortura que não tem fim, mais amarga do que fel. Ela é cruel, perigosa e matadeira. Se você marca bobeira, ela te manda pro delelé. Essa saudade dói igual uma tijolada, cor de dente, unha encravada, igual coice de marroá. Essa saudade é mandinga, é

rebolando, rebolando, fica provocando, chamando a atenção, de sainha bem curtinha, não há quem resista. É uma tentação, ela joga esse charme pra enfeitiçar. Ela sabe que é gostosa, adora judiar. Ela é uma delícia, essa mulher vicia. Cheia de mistério, eu quero, eu quero, eu quero. Quero ver, eu quero ver, eu quero ver você descendo até embaixo pra enlouquecer. Eu quero ver como você faz. Menina, se eu te pego, não te largo mais. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver você descendo até embaixo pra enlouquecer. Eu quero ver como você faz. Menina, se eu te pego, não te largo mais. Rebolando, rebolando, fica provocando, chamando atenção, de sainha bem curtinha, não há quem exista. É uma tentação, ela joga esse charme pra enfeitiçar. Ela sabe que é gostosa, adora judiar. Ela é uma delícia, essa mulher vicia. Cheia de mistério, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver você descendo até embaixo pra enlouquecer. Eu quero ver como você faz. Menina, se eu te pego, eu não te largo mais. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver você descendo até embaixo pra enlouquecer. Eu quero ver como você faz. Menina, se eu te pego, eu não te largo mais. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver você descendo até embaixo pra enlouquecer. Eu quero ver como você faz. Menina, se eu te pego, eu não te largo mais. Marcos e Fernando, Marcos e Fernanda, a música Eu Quero Ver. Também tivemos ainda Carlos César e Cristiano, Vai e Vem do Carreiro, Moda Boa, Mistério, Durval e Davi, e ainda Pinga em Mim, sucesso aqui do Sérgio Reis. Foi mais uma também que nós ouvimos aqui na sua rádio preferida. Daqui a pouco tem Leandro e Leonardo, não sai daí. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Lá de 1996, Loucuras de Amor, sucesso da voz de Leandro e Leonardo. E ainda, Milionário José Rico vai cantar Modão de 99, Denguinho. Vem ficar comigo. Deixa louco, o tempo é pouco, quando estou te amando. Vem ficar comigo, vem secar meu pranto. Sou teu destino, o teu menino, vem ficar comigo. Chega, estou cansado de viver. As melhores. Baú Sertanejo. Melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo.

Sertanejo. Baú Sertanejo. Ver as madrugadas quando a passarada fazendo a morada começa a cantar com satisfação. Arrei um burrão cortando estradão, saio a galopar e vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Vem comigo assim, ó. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei. De tanto sofrer, essa madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o iambu piando escurecer, a lua prateada clareando a estrada, a relva molhada, vejo anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Na pampa, tchau. Aparecida do tabuado, lá conheci uma morena e me deixou amarrado. Deixei a linda pequena, por Deus, confesso desconsolado. Montei o jeito de ser, eu quero vir bebendo. Oh, meu Deus do céu. O pranto rola depressa no meu rosto já cansado. Jamais eu esquecerei a Aparecida do Taboado. Deixei a minha querida, eu quero viva. Deixei. Deixei a minha querida. Deixei minha própria vida. 60 dias apaixonado. Michel Teló regravou isso aqui pra gente, ó. Saudade da minha terra e também 60 dias apaixonados, modas boa. Zezé de Camargo e Luciano, nunca meio assim. Ainda Jaine, e agora o que é que eu faço? Ah, também tivemos aqui Milionário José Rico, Denguinho, lá de 99. O Leandro mais o Leonardo recordou, hein? 1996, Loucuras de Amor. Daqui a pouquinho tem moda boa do Chico Rei Paraná. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Baú Sertanejo está de volta. Tá chegando as últimas de hoje, na sua quarta-feira aqui do Baú Sertanejo. Tá chegando as últimas. Tá chegando Chico Rei Paraná, volume 13. A música Quem Será Seu Outro Amor. Na sequência, Adalberto e Adriano. Completamente. os caminhos do amor verdadeiro. Tudo que você dizia, eu acreditava. Quase morri no momento em que fiquei sabendo que lhe perdendo para outro eu estava. Quem será seu outro amor? Por que me traiu deste jeito? Você e as melhores. Baú Sertanejo. Sertaneja, aqui é bem melhor. Quem é que não olha a beleza de alguém? Quem é que não pensa mil coisas até?